a plenitude mais perfeita eu descobri na minha vida. Uma mulher verdadeira que com palavras bonitas não me deixava cair. De oração em oração me fez prosseguir. Mesmo eu sendo do mundo, ela não desistia de orar e abençoar todo dia minha vida. Nem meus próprios irmãos me apoiavam em nada. Humilhação todo dia só porque não trabalhava. Taxado de marginal pelo próprio pai. Desse jeito era difícil prosseguir jamais. Eu não esqueço de palavras que você me falava. Mãe verdadeira, nunca me criticava. O sonho de vencer na vida está se realizando. Vejo pouco a pouco o Senhor me abençoando. Eu tô ralando pra isso, pode acreditar. Com Jesus na minha frente eu vou lutar e ganhar. Sua alegria é a minha satisfação. Aqui está um fruto puro da sua criação. Da sua criação. Agradeço minha mãe, eu sempre te amarei. Todas tuas motivações, pra sempre ao seu lado estarei. Pode vir o que vier, temos a proteção do rei. Minha mãe, pra sempre te amarei. Não me esqueço, mãe. Quando todos falavam, esse aí não tem jeito, é marginal da quebrada. E a senhora pagando o preço todo dia na igreja, calejando o joelho de segunda a sexta-feira, acreditando na possível conversão de um filho que no mundo do crime estava quase perdido. Tudo que o diabo queria era me matar. Mas os planos de Deus, ninguém pode acabar. Tudo que o Pai prometeu na minha vida está se cumprindo. Graças a ti hoje eu sou um servo do Deus vivo. Pronuncio a palavra onde eu chegar. Falo uma, falo duas, falo quando precisar. Agora eu sei quem eu sou, porém eu não sabia que Jesus com certeza ia mudar minha vida. Gratificante é te servir, Pai. Muito obrigado, me resgatou do mundo do crime, das mãos do diabo, e provou pros boca grande o que o Senhor fez comigo. Que és fiel e justo e além de tudo meu amigo. Quem tem boca fala o que quer, eu só posso lamentar. Sou estrela sim, mas nasci foi pra brilhar. Agradeço minha mãe, eu sempre te amarei. Todas tuas motivações, pra sempre ao seu lado estarei. Pode vir o que vier, temos a proteção do rei. Minha mãe, teu pai e tua mãe, preste atenção para que vivas melhor. Tem que ter submissão, sempre respeite a todos. Não questione o que falarem, saiba que apesar de tudo seus pais te amam de verdade. Abraçou sua mãe, já pararam pra conversar. E se você chegar em casa e ela lá não mais está, vai ficar complicado. Você vai chorar quando lembrar da sua mãe que por você lutava, te protegendo das pessoas que te maltratava, que com amor e suor não te deixou passar fome. Graças a ela, hoje você é um homem, então peça perdão. Se você a ofendeu, não é vergonha reconhecer os seus pecados diante de Deus. Se tiver alguma mágoa, esqueça de tudo, fale pra ela. Você é a melhor mãe do mundo, eu te amo minha mãe. Não sei viver sem ti, me colocou nesse mundo pra viver feliz. Muitas vezes eu esqueço de te agradecer. Se hoje estou vivo, é graças a você. É graças a você. Agradeço minha mãe, eu sempre te amarei. Todas tuas motivações, pra sempre ao seu lado estarei. Pode vir o que vier, temos a proteção.